Às vezes nossas famílias acham que somos verdadeiros loucos, que nosso tempo e saúde estão indo pro saco pouco a pouco. A preocupação deles entendo, respeito mais, tenho que pôr pra fora o que sinto. Um aperto no peito ao mesmo tempo, uma realização em busca de Deus, agradecendo os que gostam, respeitando os que não. Nós é a madrugada, velhos conhecidos, na madrugada sou feliz, meu trabalho é reconhecido. Nômades, nunca sabemos onde estaremos, o que somos hoje sempre seremos, mesmo que digam que somos xeroques dos americanos, somos verdadeiros, evoluímos, chegamos onde chegamos. De fato não é muito artisticamente falando, mas o que vale é a mensagem que cantamos. MC Ed, Fish, DJ Easy, geração rap, expressão verdadeira existe. Boêmios da periferia, classificados não, deram sorte na vida, por isso são revoltados, que pensamento hipócrita, desorientado, inseguro, escuro, não puro preconceito, demasiado calado, cansado, acabado, tomara que acabe. Clássico amado, idolatrado, salve, salve! Não estamos aqui pra concorrer com ninguém, apenas passamos a mensagem. Não estamos aqui pra concorrer com ninguém, apenas passamos a mensagem. Não estamos aqui pra concorrer com ninguém, apenas passamos a mensagem. Não estamos aqui pra concorrer com ninguém, apenas passamos a mensagem. Nada contra o erudito pop Brasil, sou a favor do propósito, porque sim ou não, onde surgiu? Realmente vamos onde o povo está, se foi não, é assim, sempre será. Não estamos sozinhos nessa caminhada, se caso fosse não se conseguiria nada. Mister Mistério, Rap Sensation, Medizu, Rafa, Nelson Triunfo, Taíde, DJ 1, verdadeiros ministros que levam sabedoria do que na verdade acontece a cada ser dia a dia. Saber o que falar, como se expressar, se valorizar, do porquê e como assuntos abordar. Estar aqui, ali, com a missão cumprida, realizado no maravilhoso palco da vida. Apesar de peixe, não estou preso no aquário, cumprindo horário como um primário no mundo sedentário, comemorando o importante centenário, onde marcado em vermelho a folha do calendário impõe a regra que será a regra definitiva. A missão não é somente criticar, abordar, não, é também e principalmente mostrar uma alternativa. Como já dissemos uma vez, acredito que não tenha sido em vão. É, rapaziada, não existe talvez. Acredite em você. O futuro está em suas mãos. Não estamos aqui pra concorrer com ninguém, apenas passamos a mensagem. Não estamos aqui pra concorrer com ninguém,